os prazeres mundanos deixei pra servir a meu bom Salvador. Sua graça sem fim concedida a mim em salvar um tão vil pecador. Lá no céu com Jesus viverei, sua face de perto querer. Cessará o meu lacrimejar quando meu Salvador contemplar. Jesus encontrei afinal salvação, alegria sem par, inefável perdão, doce consolação. Encontrei neste amor singular. Lá no céu com Jesus viverei, sua paz.